Nesta segunda-feira, foi realizado no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas o Fórum Paranaense de Acessibilidade. O evento teve como objetivo apresentar alternativas e a busca por novos conceitos relacionados ao tema. Em entrevista à reportagem CBN, o gerente regional do CREA Paraná, Geraldo Canci, falou sobre os principais assuntos debatidos no evento e os desafios enfrentados pelo setor. Então, o nosso objetivo do fórum aqui, do Fórum Paranaense de Acessibilidade, é buscar a disseminação da acessibilidade. Então, vão ser tratados assuntos aí como calçadas, sobre legislação, todas as normas aí que envolvem a acessibilidade de todos os portadores, de todas as pessoas com deficiência, no geral. Pode ser dos cadeirantes, as pessoas idosas, as pessoas obesas, as pessoas anãs. Então, todas as pessoas que têm alguma dificuldade em locomoção, alguma dificuldade na visão, há assuntos que é de interesse de toda a sociedade. Os desafios principais, na verdade, acho que é a sensibilização. A gente buscar que toda a sociedade tenha essa preocupação com a outra pessoa. Então, nós temos esse foco aí que é de orientar os nossos futuros profissionais, nossos futuros engenheiros, orientar também os nossos profissionais que hoje estão no mercado, orientar os proprietários, orientar os nossos empresários, os nossos empreendedores, que todos tenham a preocupação que cada um faça a sua parte com acessibilidade. O Fórum Paranaense de Acessibilidade foi organizado pelo CREA Paraná, em parceria com a Associação dos Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros de Foz do Iguaçu e o Centro Universitário Dinâmica das Cataratas. Vassi Álvaro, para CBN Foz.